que eu vivi, das noites que eu perdi, lembranças que a vida marcou. Gente, e de repente eu me vi assim. Meu corpo cansado, minhas mãos sem forças, cada vez chegando mais perto do fim. Quem já foi na vida o dono de tudo, pra se ver agora nesta situação, sem ter alguém para dar-me abrigo, sem ter sequer nem mesmo um amigo para ficar comigo nesta solidão. Gente, e de repente eu me vi assim. Meu corpo cansado, minhas mãos sem forças, cada vez chegando mais perto do fim. Quem já foi na vida o dono de tudo, pra se ver agora nesta situação, sem ter alguém para dar-me abrigo, sem ter sequer nem mesmo um amigo para ficar comigo nesta solidão.